3895 Datan, decolagem autorizada, uma centena com 10 nós, o ajuste no 096. Centena 3895. Livre, chame táxi. Livre. Ao 53, 120, 18, boa viagem. 208, obrigado, boa semana. Escolha o 3895, boa tarde, na sua escuta. Então 3895, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível no 06, correção, sobe e mantém o nível 340, voe Leda, pós Leda, voe Bridge. Lenda Bridge 340, tem 3895, obrigado. Web 6740, desce, mantém 2000 pés, o ajuste no 06, reporte estabilizado em LS X Rei da pista no 0. Autorizado 2000 pés, ajuste no 06, objeto 6740. Pressão Aracaju, controle no 208, transponder 5147. Salvador, via polícia 58, decola da 10, pula esquerda, completagem do controle 208, transponder 5450. Pode confirmar o transponder? 5147. 5147, obrigado. Protegimento correto, chama para puxa para estacionamento. Juliette, Tango Zulu, confirme proa. Ah, com a proa 314 para levar uma formação ou vai voltar já para a proa de Cockburn? Gente. 7. Gol 977, 145 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna com o fim. Solicita a resistência de táxi. Gol 977, táxi à direita, corrigindo, táxi em frente, pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, meia dúzia, altímetro 10, 16. Altímetro 10, 16, táxi autorizado em frente, pátio, Índia, ponto de espera da 10, 118, com o meia, gol 977. Paulo Salvador, bom dia, T3191 91 para o Galeão. T3191, Galeão, copia. Irmão. Autorizada para o Galeão, 380, Opel Zulu 10, decola pistão 10, curva direita, Gael, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5140. Poderia só confirmar a saída novamente? É Gael, Leda, Bridge. Autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10, saída Dael Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5140, da 3191. 3191, na primeira curva é à direita, com aquecimento correto, chama para o pushback acionamento. Gente, está pronto para pushback acionamento. No portão 06, autorizado, chama táxi, 3191. Autorizado, chamar para táxi. Torre Salvador, gol 977, próximo ao ponto de espera do 10, pronto. Espero 977. Lateral, ponto de espera do 10. Torre 1186, bom pouso, web 6740. Chama na torre, objeto 6740. Objeto 6740. Baixou, travou? Baixado, travado, visual. Pouso autorizado, 120 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, objeto 6740. Salvador, West 5728, pushback acionamento, gate 9. West 5728, gate 09, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 77 ali, era manter. Quero manter o voo 177. Direita 1219, mensagem 40. Mensagem 40 Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mensagem 40. Alfa 777, decolagem autorizada, 1000 com 10 nós, o ajuste no 06. Ajuste no 06, autorizada a decolagem, bom na 777. Aos 04, controle 120, décima 8, boa viagem. Controle 108, grato, bom dia, Gono 777. Controle Salvador, bom dia, Gono 777, passa 1.600 metros. Gono 777, contato radar, bom nível de voo 340, saída da Elda, presente Veleda. Saída da Elda, presente o Arleda, Gono 777. Para o Taxi Web 5722, abordam 353 e 31, está no Salvador. 5722 Web. Está autorizado a Pátio 1, seguindo Airbus até Indy Alpha. Quando o ponto de espera da 90 corre, no 86, tinha 0 no meio. 1-0 no meio, está ajustado, seguindo Marília, Pátio 1, Indy Alpha, ponto de espera, torre 286, 52. Aguarda os LEDs, estamos de novo. Controle, uma batalha ao passarelo do 2230, se enche do hotel. Passarela 2230, desce para o nível de voo 050, chegada a mão. Desce ao 050, chegada a mão, passarela 2230. Juliette, Tango Zulu, da presente, vai petrolina. Gato, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, informe-se mais para pouso. Segundo pouso ao 1620. Gente. Taxi 3191 com 149 a bordo, autonomia de 0401, alterna Campina. Qual alternativa? Campina. Táxi autorizado, Pátio Uno, Índia Alfa, fonte espera da 10 Torre, 1186, último 0 no meia, tá 3191. Torre? 1862. Táxi autorizado de Índia Alfa, na fonte espera, 1186, tá 3191. 7740F, dá passagem a dois tráfegos. Primeiro o TAM, após o tráfego da companhia, após o ingresso Juliette, portão 10. Ok, após o tráfego da companhia, prossegue no táxi, portão 10, objeto 6740. Avisar com o capo. Eco Zulu November, Sametorre, 1186. Oi, 6 8 9 Eco Zulu November, já avisar com o capo. Salvador, Eco Zulu November. Eco Zulu November, chame final de 3 milhas. Salvador, bom dia, tá 3191, ponto de espera da 1-0. 3191 na linha área decolar, piso 1-0, 1-2-0 graus, 8 nós. A linha decola, tá 3191. Bola 777, Sami Recife, 1251, Alterne 13325. Centro Recife, 1251, Alterne 13325, Botigo, 1777. Passarelo 2230, desce para 2000 pés, que negar no 015, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Desce 2000 no 015, reportará estabilizado, ILS X-Ray da 10, passarelo 2230. Salvador, muito boa tarde, 3216, informação hotel. Tá 3216, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, boa tarde. Mike, a cuidado na escuta? Copia. Atento, sim. Autorizado para Ilhéus, 160, Whisky 1, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, a Aeroporto de Atilhaus, controle 1208, transponder 5155. Autorizado Ilhéus, nível 160, decola pista 10 com correia pela direita, saída da El, após da El, Voaleda. 120, decimal 8, controle, e o transponder 5155 azul, 4463. Confirmando, transponder 5155. 5155, sente. 4463, cotejamento correto, chama para o espectacionamento. Sente, 4463. Bom dia, 3191-2200, da El. Tá 3191, contato radar, suba nível de voo 380, saída da El. Para o 380, 3191. Está 3191, está presente, Leda. Leda, 3191. Celular Quebec, Cairu, copia. Autorizado no meu pé, Cairu, decolando 7 direita no axé. Controle 1208, transponder 0161. A bordo, Quebec. Use a bordo, sim. É que chame para o ingresso pista no 7. Boa viagem. Juliette Tango Zulu, chame Recife 12685, alterne 12545. 12685, estabilizou o localizador 10, passarelo 2230. Passarelo 2230, completo final, chame Torre 118, decimal 6. 186, grato. Torre Salvador, uma boa tarde. Ao passarelo do 2230, final da 10, estabilizado. Resolva a pista. 2230, reporte externo, baixar o travado. Reportará, passarelo 2230. Quanto é cidade chegada, azul 4076, número 2 na aproximação? Siri 045, autorizado, decola da 17, curva direita no axé, restrito no meu pé, até a fala da barra. Controle 1208, transponder 0123. Tá bem? Sim, de fazer um vator, restricionamento táxi, torre 1862. Quebec Serra, parte 5, chame para ingresso. Pouso táxi, chame para ingresso. 2230, pouso autorizado, pistão 0, cheque trem, 120 graus, 10 nós. Passando externo, baixou, travou, visual da pista, o passageiro 2230, autorizado pouso. Tá 3216, desce para 2000 pés, QNH10 no 5, autorizado chamar LS, a porta estabilizada. 2015, vai chamar estabilizado, 3216. Sul 4076, desce para 4000 pés, que é negão no 0 no 5. 4000, 1015. 4076. Tá 3191, chame Recife 1251, alterne 13325. 1251, alternativa? 13325, tá 3191. 13325, grato. 2 Salvador, gol no 754, informação hotel, passa 16 para 150. Gol no 754, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050 na Mari, voo no 754. Zero, solos 20, direita, 1219. 29, passagem 227, 2230. Pushback, acionamento, portão 1, 44, 63, azul. 4463, portão 01, autorizado, chama táxi. Vip, chamarei. 5728, chame Recife 12685, alterne 12545. 2085, 2545, 675, 728, boa tarde, bom trabalho. 14.